Difusoras, um Jair. YK 604. Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. 810 kHz. Ondas médias. No Facebook, Rádio Difusora Jundiaí. WhatsApp 11 98 224 1453. Música, esporte, notícia. Difusora, fazendo história. Difusora, a melhor programação do rádio de Jundiaí e região. No fim de semana, a Difusora não se deixa na mão. Às 6 da manhã, você ouve a melhor seleção sertaneja no Canta Brasil. Às 8 da manhã, a Jovem Guarda pede passagem no arquivo musical. E a MPB tem espaço na Difusora nos sons do Brasil. Logo na sequência, música de qualidade no Estação Cultura. E pra você que gosta de samba, vem com a gente no Samba da Minha Terra. Difusora, uma rádio pra você curtir. Difusora, dia e noite com você. O Pão de Açúcar tem os melhores rótulos para deixar o seu dia dos namorados com um gostinho ainda mais especial. E com ofertas incríveis com até 50% off. Confira! Todos os vinhos e espumantes com até 50% off. Todas as cervejas especiais, leve 3, pague 2. Mesma marca, tipo e preço. Massa Flores do Campo com 20% off. Aproveite essas ofertas especiais para cliente mais até 13 de junho. Compre por onde preferir. App, site ou loja. Beba com moderação. De ofertas Andressa Fiat. Todos os modelos da pronta entrega. Com planos para você começar a pagar só depois do carnaval de 2022. Vem conhecer a nova picape Toro, a mais inteligente do Brasil. Um carro show. Novo Fiat Argo. O novo Fiat Mobi que traz performance e economia. É impacto que você quer. Bora lá conhecer a Gran Siena e as novas picape Estrada. Com mais novidades. Andressa Fiat, 14 de dezembro de 1410 em Jundiaí. 4588-4100. Também em Franja da Rocha. Use com segurança. Na Difusora tem 60. Os meus domingos são doces recordações. 60. O amor nasceu foi pra ficar. E eu vou te amar, Fernando. Eu queria ser uma vida assim. Você ouve aqui, Difusora, dia e noite com você. Canta Brasil. Apresentação, Evaldo Cunha. Prosseguindo com o nosso Canta Brasil pela sua Difusora.